decola da pista 10 com curva à direita, seguida da El, transição de Ner, controle 1, 19.35, transponder 5, 1.75. Santos Dumont, 360, Perus 50, decola da 1-0, curva direita da El de Ner, 19.35, controle 5, 1.75, transponder 1, 4, 1.07. Positivo, correto, chame pronto para acionamento, puxa. Chamará. Kilo Quebec Serra, cópia. Autorizado o táxi para o 3895 após o Webjet. 3895 está livre agora, Índia, Alfa e Juliette, ingressando para o parte 3 novamente. Ok, obrigado, só confirmando. Índia, Alfa, Juliette, parte 3. 4-0-0. Romeu Bravo, Oscar, para ingresso circuito, chame torre 118.62. Oscar. Direita, corredor visual achar caixa pregos, controle em 119.35, o transponder 0123. Positivo acionamento com a torre 18.62, bom voo. Forte Pituaçu. Gente, pé, Pituaçu. A sexta posição. Prossiga. Só pra orientar a gente aqui, é, o pátio 3 lá tem mais ou menos a posição que a gente vai parar lá? Não tem ninguém chamando a gente? Só tem mais ou menos ideia aí de onde é que a gente vai? Tem em frente lá o correio, o terminal aqui da Infraero? Ok, a gente vai contactar aqui o fiscal de pátio. Inicialmente vai ingressar o pátio 3 aí via Juliette e vai aguardar na escuta. Ok, então vou ingressar aqui, dobrar a esquerda e aguardar ali em frente ao pátio da Infraero, logístico. Ok, chegou a informação agora, é posição 7 do pátio 3, ok? Posição 7. Posição 7, obrigado. Solo Yu 3191, tem alguma previsão? Afirmativo, agora tá livre no portão 2, seu pushback, chama para o táxi. Gente, chama na táxi. Salvador é o Papatango Vitor Índio Juliette. Papatango Vitor Índio Juliette, prossiga. Ok, decolado de Valença, mantendo no 1500 pés, acionado 0160. 0160? Afirmativo, no transponder. Papatango Vitor Índio Juliette, mantenha 1500 pés, reporte para ingresso no Corredor Veracruz. Ok, já está no... já passou pelo través da ilha de Veracruz, já comprou de Paripe, ok? Gente, Papatango Vitor Índio Juliette, ingresso no Corredor Veracruz, mantenha 1500 pés, reporte Paripe para ingresso Interlagos. Filmada para ingresso... Parei, vim para onde é Juliette. Elos com 8 nós, pista no zero, azul 4060. Pouso livre, cabeceira 10, 4060. Controle de Matilde, Zulu, validado terminal. Patango Lima, Quilo Zulu, 39 milhas sudoeste de Salvador, chame Recife no 28.8, alterna 1.26.4. 288.264, Lima, Quilo Zulu. Papalima está no través do Pituaçu, senhora. Papá Romeu, Mike, Papalima, mantenha 500 pés, chame torre 118.62. 186, grato. Romeu Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, continue pelo litoral, reporte no través do farol de Itapuã. Chamará no através de Itapuã, Mike Papa Lima. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter não no 7, Bravo X-Ray Foxtrot. Após o tráfego, alinhar e manter Bravo X-Ray Foxtrot. Alternativa de frequência para a descida, esquina 2721. O senhor tem condições de prosseguir direto para o hangar da DEI? Positivo. Então está autorizado prosseguir com base pela direita para o pátio da ADEI, ao pátio 4. Prossiga sem interferências com o eixo da 1735. O vento é de 170 graus com meia dúzia nós. Informe na final para pouso no pátio 4, Mike Papa Lima. Positivo, vai chamar na final para o pátio 4. Vai fazer base pela direita sem interferir com o eixo da 17. Romeu Bravo Oscar, seu solo foi ao 03 ao estacionar frequência livre. Espera daqui a pouquinho, Romeu Bravo Oscar. Quilo, Quebec Serra, após o ingresso do Romeu Bravo Oscar no pátio da Aerostar, autorizado o táxi, chame para ingresso na 17, Quilo, Quebec Serra. Correto. Bravo X-Ray Foxtrot, autorizado decolar da pista 17, o vento é de 170 graus com 4 nós. Autorizado decolagem, o Bravo X-Ray Foxtrot. 223 a bordo, 3h50, alternando Guarulhos. Sente, prosseguirá seu táxi via India Alpha, porta espera torre 18 decimal 612. India Alpha 18 bom dia. Bom dia. O azul 4060 mantém posição, antes da Juliette. Após a passagem da aeronave da companhia, vai prosseguir ingresso no pátio. Táxi Juliette, portão 9. Ok, mantenha a posição após a passagem do tráfego da companhia, Juliette, posição 9, 4060. O tipo do helicóptero? Romeu 44, senhor. Ciente. Visual com parte da ADEI, está ingressando final para pouso, senhor. Autorizado pouso na Papa Lima, vento de 180 graus com 5 nós. 180 com 5, grato. Ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto para decolar. Controle de Salvador, muito bom dia, TAM 3206, centro da Romeu. Chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Identificou a chegada Mari, descida para o 050, 3206. 35, Brava que você passou. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Brava que você passou. Decolado da 17, na sua escuta. Papatango Bravo X-Ray Foxtrot, suba a 1.000 pés, corredor Axé, reporte fora da barra. 1.000 pés, corredor Axé, vai reportar no farol da barra, o Bravo X-Ray Fox. Vitor, Índia Juliette, a 2 milhas fora rotatória, visual com aeródromo. Para ingresso no circuito, chame torre 118.62, é Vitor, Índia Juliette. Torre 118.62, grato. Quilo Quebec Serra, aguarde para decolar. Aguarde. Ciente, Mike Papa Lima, seu solo foi o 07. 3191 está pronta. 3191 autorizado, alinhar e decolada, pistão no zero. Vento variável com 3 nós. Gente, livre de decolagem, pistão no zero. 3191. Kilo Quebec Serra informa que o Bravo X-Ray Foxtrot está mantendo a linha do litoral pelo corredor Axé também a 1000 pés. Tem condições de manter a separação visual com a aeronave? Professor. Autorizado. Decolagem da pista 17, o vento é variável com 3 nós. Kilo Quebec Serra. Vamos atrás, Serra. E 80 graus com 4 nós. Juliette. Iniciando 3191. Livre decolagem 3191. 170 graus com 4 nós. Gente, obrigado. Decoração para a sequência mesmo. Curva direita na proa 08. Direita 085. Separar as comunicações ao cruzar a radial 320 milhão que assume na proa de Salvador Bono 4107. Informo o tráfego na sua posição de 3 horas, 3 milhas rumo oeste. O Charlie 150 mantendo 1000 pés no corredor Axé. Gente, o tráfego está agora na posição de 11 horas, 3 milhas, Kilo Quebec Serra. Boa tarde, Papa Romeo Delta, ele levava 470 para São Paulo. Delta India Bravo, São Paulo, 470, guarde. Aguardando, Bravo. O senhor pode autorizar o acionamento enquanto aguarda para a cópia? Acionamento a critério. Bravo, Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, no contato radar, suba para o nível 360, saída da El, transição Blade. 360, da El, Blade. Seu solo foi o 10, Vitor Índia Juliette. Juliette. Está tratando agora 11 horas, batendo 2820, equipamento é um braço S202. Duas milhas, mantendo 1000 pés. Destino Veracruz. Por favor, tá vivo. São 10 horas, 12 minutos. 40 graus com 5 nós. Decolagem azul 4107. 7-0-7-4. Agora, 40 minutos, noroeste, Delta, uma navegação, 8-8 de Judas. Estão livrando, Vitorino de Juliette. Ciente, Vitorino de Juliette. Dia Bravo, na escuta para a cópia. Ativa, senhor, prossiga. Porque autorizado conforme São Paulo, nível 470, via para o Whisky 58. Decolo da pista 17 com curva à direita, cidade Gole, transição Gonza, controle em 119.35, transponder 5172. Autorizado 4-0 para São Paulo, 258. Decolo da pista 17 com curva à direita, Gole Gonza, saída, 609-35 controle e o transponder 5172 Delta Lima Bravo. Positivo, qual parte que se encontra? Pessoas a bordo? No parte 3, senhor, com 9 a bordo, alterna Campinas com 4 horas e 30. Centro Brasília, frequência 242, potência 2.300. Mesma saída, Gol e transição Gonza, ok? 470 nível. Afirmativo, então 1-0, Gol e Gonza, 470 nível da Pneu Bravo. Positivo, já acionado, vai chamar para o táxi. Já pronto para o táxi, da Pneu Bravo. Seguinte, táxi autorizado via pátio 3, ingressará Juliette, Alfa. Quando no ponto de espera táxi foi bravo, vai chamar a torre 18, decimal, 62. Até lá, não me escuta com voo. 18,62 no ponto de espera, bravo. Calma, garoto. 5-0 e Araçá, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Bravo November 2 Papá, subindo para 1500 pés, o tráfego está na nossa posição de 9 horas, 1 milha. Tá ciente, mas não visual, Bravo XC Fox Trot. Esse tráfego informado subindo para 1500 pés, cruzando no momento 1200 pés. Pronto. Já está visual com mesmo, Fox Trot. Grato, Bravo XC Fox Trot. Esse aqui Serra já ultrapassou o tráfego, vai retornar para 1010. É tipo, pelo Quebec, Serra, reporte no Foro da Barra. Serra. Solo Salvador, bom dia, Papatango, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, bom dia, prossiga. Notificação. Notificação de Salvador para Valença. Pronto para Cota. Que Valença, qual horário da notificação? Está previsto para os 1530. Então no 530 já chegar aqui com a sala IS. Tô questionando, é Papá Romeu, mas Papá Lima? É o Papa Tango, é um Bravo Eco 40. Presente, Papa Tango, mas Bravo, mas Papa Lima, Bravo Eco 40. Sente agora a distância. Lima. Bravo, não pode ficar na 1-0, pronto. Delta Índia Bravo, autorizado a linear e decolar da pista 1-0. O vento é de 150 graus com 5 nós. A gente decola, não, Índia Bravo. Correto. Meia, após de TAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0. No 5, autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Após de TAP, 2.000, autorizado ILS, reportará estabilizado, até 3.2 no meia. Bravo November 2, Papá, mantendo 1.000 pés, destino Veracruz. Paciente, Foxtrot. Livre frequência para coordenação, Bravo, é que você Foxtrot, chama para regresso Salvador. Livre frequência, chama para regresso Foxtrot. Salvador, bom dia, o TAM 3174 atinge, mantém nível 1150. Então, 3174, assina a identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 050. 050, Mari, autoriza voar direto do da presente? Negativo, mantenha o perfil da chegada. Então, 3174. 3174. Azul 402, deixa para o grupo 1980, autorizado chegada Mari. Delta Índia Bravo, decolado ao Juno 7, chame o controle 1119, decimal 35. 1925, Delta Índia Bravo, bom trabalho. 1935. 1935, Bravo. 7-0 de cada, terminado, departamento de Porto Seguro, chame o controle 209. O 7-0 de cada, terminado, 50 milhas de Porto Seguro, chame o controle 209. São Gonza. Cole Gonza, bravo. Ponto 001, no voo direto mar e confirma o número mais. Chame 1234. 1234, bravo. Controle Salvador, TAM 3834, deixa a informação Romeu, boa tarde. TAM 3834, assina identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 060. 060 na Mari, 3834. Azul 4107, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 126.4. 288-1264 com Recife, 4107, bom domingo. Confirma em posição. Senado, código 2000. Atenção, nosso radar, mantém nível 3, né, para a chegada mais. Pra ver se você confirma o número mais. Prossiga com os dados, Papai Uniforme Sierra Eco Hotel. 19358, Gol 1754, cruzando 210. Gol 1754, acena identificação, autorizado de chegada Mari, desça e mantenha nível 070. Mari 070. Papai Uniforme Sierra Eco Hotel, controle. Todo equipamento e o destino? Uniforme Lima, confirma o tipo de equipamento? Uniforme Lima Alpha Charlie. Gente, acione código 0137, Papai Uniforme Sierra Eco Hotel, reposta descida. Granado 0137, Sierra Eco Hotel. Mantive, estabilizou LS no zero. Complete final LS Yankee, 2 milhas para o marcador externo, externo chame torre 118, acima meia dúzia. 86, obrigado, Brasil. E o Mike Papa Lima, você está do contato com a sala LS, parece que você falando de voo, só que está sendo processado no momento, ok? Estamos aguardando a resposta deles aí para poder a gente agilizar. Salvador, 4061, informação, morreu. 4061 no Campinas, nível de voo será coordenado 360, guarda. Mais. Firme nível pouso? TAM 3216, autorizado pouso na pista no zero, o vento é de 130 graus com 5 nós. Nível pouso não no zero, TAM 3216. Juchono 04, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado. Pode estar 2000 no 014, ILS autorizado, pista no 0. Controle Salvador, autoriza o TAM 3834 Guaduna? Negativo, mantenha a chegada a Mari, TAM 3834. Dado 1103566. 402, autorizado. Escuta. Romeu Bravo, Oscar, autorizado para IPAU, nível 200, direto. Decolta pistão 7, curvando à direita. Saída Gol e Valpa direto. Controle em 119.35. Transponda 5402. Autorizado IPAU, nível de voo 200, decola da 17 com curva à direita. Saída Gol e transição Eval, pode direto. Controle 119.35, transponda 5402. Romeu Bravo. Positivo, meu bravo para acionamento com a torre 18, decimal 612. Azul 4061, cópia. Hotel, controle. Estou com curva à direita, você dá gole, transição Gonza. Controle em 119.35. O transponder 5421. Afirmativo. Terra Equatel. Confirme o estimado para pouso em Veracruz. 21. Terra Equatel, zero um, senhora. A 0021 da presente. Puxa acionamento ponto 9. Godinho? Opa. Peter. Pedrão, valeu. É o Peter, cara. Ah, valeu, Peter. Abraço, cara. Grande abraço. Aqui, Marco Palima, agora notificação para Serra Juliette November Yankee. Confirme. Serra November Vitor Bravo, Valença. Então, então houve um mal entendimento da Saliência, que eles passaram o plano do Papa Romeu, Mike Papa Lima. Foi questionado do Papa Tango, Mike Papa Lima, vamos checar novamente aqui. Salvador, bom dia, TAM 3216. 3216, táxi Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette. 3216. Gol no 754, desça e mantenha nível 060. 060 no 754. TAM 3234, após etapa, desça para 2000 pés, a gente chama 014. Após etapa, 2000 no 024, TAM 3234. O Mike Papa Lima na escuta, Papa Tango ou Mike Papa Lima? Papa Tango, Mike Papa Lima na escuta. Ok, Valença, é mil pés? Afirmo. Mil pés, decolado ao 97, qual parte que se encontra? Aerostar. Aerostar, ok. Seguinte, tá pronto, cópia? afirmativo.